aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Melina, rapidinho, temos que dar um recado aqui, urgente. Um recadão, porque né? Porque é só essa semana, hein? Adivinha quem tá voltando, Miotti? Pois é, está voltando uma das nossas camisetas preferidas do Jurassic. Homenageando De Volta para o Futuro. É a camiseta Aura Time. Vai dar plaquinha do carro. E o melhor de tudo, somente R$29,90. Promoção. Mas só essa semana. E não é só a nossa camiseta não que tá R$29,90. Todas as camisetas com o tema de Volta para o Futuro estão mesmo preço, até o final da semana. R$29,90, aproveite que é só agora, hein? Nunca mais. R$29,90 é que nem agora. O Marte chegou e não vai chegar mais. Aí só com o DeLorean pra voltar no tempo e comprar. Link no post. Vamos participar de eventos, Calaveira e Miotti. Olha só, fazia tempo, hein? Fazia tempo. Fazia tempo bastante que a gente não fazia evento, que a gente não participava de evento. E vão ser logo dois. Dia 24 de outubro, Miotti, temos um evento junto com o pessoal do Bacanudo, em Brasília. Isso. Nós e o Diogo Braga. Nós, Diogo Braga, o Mustefaga e a Babs. E a Barbie, né? Vamos fazer Player um Barbie. Evento que o pessoal do Bacanudo chamou a gente. Isso, né? Pedro Duarte. Pedro Duarte, para falar sobre De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro e o lançamento do livro dos bastidores do De Volta para o Futuro pela Dark Side Books. Você que é de Brasília, Livraria Cultura, Casa Parque, dia 24 de outubro, não perca. E também em novembro, logo depois. Olha, o mês do meu aniversário. Olha o só. O meu, sabe de quem? De. Ele Morricone. Que nasceu no mesmo dia que eu. Na verdade, você nasceu. Não, ele que nasceu no mesmo dia que eu, porque eu sou mais estrela. É, verdade. O evento é em novembro, Miotti. Dia 7 de novembro. Isso, esse vai ser em outro local. Outro local, no Sebinho. Sebinho, 406 Norte. Vamos falar sobre 07 com o pessoal do Energizando. Exatamente, nossos amigos do Energizando. Eu adoro Energizando, sabe por quê? O estúdio deles é friaço, cara. É verdade, velho. É friaço, eu dou numa invejona quando eu vou lá, cara, que eu fico nesse calor desgraçado, pingando. Às vezes minhas tetinhas ficam zoando quando eu vou gravar, né? E estamos, então, dia 7 de novembro, para falar sobre 007, junto com o pessoal do Energizando, no Sebinho 406 Norte. Tem mais detalhes aí no post. Ah, mais detalhes no post. Eu morava lá, viu? Muito bem. Ei, acho lascado. É só isso, interneticos. Fique agora com o maravilhoso Jurassic Cast. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? É agora, é essa semana. Faltam dois dias para o dia que a humanidade errou fortemente, segundo todo mundo, né, que sabe que dava tempo de ter feito todas dava as tempo. Coisas. Dava tempo mesmo. Para não fazer feio, esse Quem Quer Ser o Dinossauro vai homenagear a melhor, mais maravilhosa, fodástica trilogia. É trilogia mesmo? Trilogia. Sempre fala trilogia, né? É difícil. Estamos homenageando, apesar de tudo, o De Volta para o Futuro, meus amores. É isso aí mesmo. todo mundo a postos, todo mundo com o ponteiro do carro marcando 88 milhas por hora. Não é isso, Miotti? É isso mesmo. Eu só fiz o que é o dinossauro pra gente fazer esse programa hoje, viu? Ai, foi? Depois dele pode fechar. Bem que eu desconfiar. A pauta foi feita por mim, não tem nada de Daniel Manso fazer nada. É isso aí. Tão importante é esses filmes que Leonardo Miotti reservou um tempinho da agenda acirrada dele de fazer todas as coisas do Jurassic Cast, porque sem o Miotti do Jurassic Cast não era nada, pra fazer essa singela, porém extremamente difícil, viu, galera? Foi mal aí, viu? Vocês que têm pretensão de ganhar com pontos positivos, sinto muito. É porque os prêmios são bons, né? Os prêmios, opa, estão ótimos. Miotti fez a pauta, Miotti escolheu os prêmios a dedo, vai até tirar dinheiro do próprio bolso, meu chapa. Vamos mesmo. Ai, meu Deus do céu, é muita pressão. É pra ficar nervoso, é pra ficar, ó, emocionado. O coração tá na garganta. Aqui. 88 milhas por hora. Todo mundo infartando. Vai ser o hoverboard do Miotti? Ah, isso não. Isso não mesmo. De jeito nenhum. Então vamos lá, vamos apresentar essa galera competidora que não é frangote. Não é chicken. Não é chicken. Oi, meu nome é Ananda Oliveira, eu tenho 22 anos, eu sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro e nem que me paguem $1 milhão eu vou casar na Capela do Amor. Ai, não diga isso, meu chapa. Nunca diga nunca. É muita derrota, não dá, cara. Sou Diego Freitas, tenho 25 anos, eu acho, Campinas, São Paulo, e eu sempre peço todo ano de Natal um hoverboard, mas eu nunca ganho. Eu tenho. Alô, galera, aqui é o Pablo Gomes, do Rio de Janeiro, tenho 36 anos e não, eu não queria o hoverboard no Marte, eu queria o pitbull do Griff pra andar em cima d'água. Vocês estão aqui no Skype, vocês já viram o nome do Pablo, o nome todo? Ele tem o nome de ator mexicano. Todo mundo falava que eu tinha nome de príncipe, nome de nobre e o cara era ator mexicano. Então fala seu nome completo aí pra todo mundo escutar. Meu nome é Pablo León del Negro Peruzzi Gomes. Aí. Caralho, chega, me arrepiei agora. Então vamos aos prêmios, Yasmin? Sim, vamos aos prêmios. Vamos deixar a galera mais nervosa, mais ansiosa e mais sangue no zóio. O perdedor vai ganhar ingresso para cinema e uma revista da Turma da Mônica, que é uma revista que homenageia o filme, sabe? Essa é do Hotel Transilvânia. E direito de participar do sorteio dos meses seguintes, como todos os outros programas. Já o vencedor vai ganhar os ingressos para o cinema, a mesma revista também, só que vai vir uma revista a mais. Tem uma para pintar também, se você tiver filho ou sobrinho, o que for. Ou se você gostar. Então são duas revistas da Turma da Mônica, e esse que é o prêmio especial, o livro dos bastidores do De Volta para o Futuro, que vai lançar agora dia 21. Opa, já estava namorando esse livro. Caraca, acho que eu tô até chorando agora, que lindo. É meu. Então, todos sabemos dos prêmios, todos com sangue nos olhos para ganhar. Infelizmente, só vai poder ter um ganhador, gente, porque não tinha condição, né, do Miotti dar três vezes, né? O dinheiro. Pra todo mundo. Como essa pauta é toda especial, toda trabalhada no amor e no carinho pelo Leonardo Miotti, ela é um pouco diferente das nossas pautas dos programas habituais. Então, a gente vai explicando as regras à medida que os blocos forem se apresentando, pra ficar fácil de todo mundo, você aí em casa, você que tá aí no Skype, entender tudo bem direitinho. Então vamos, sem mais delongas, começar esse jogo que vai dar o que falar. Vai arrebentar a boca do balão. Estou fazendo gírias de mil nos anos 80 pra me habituar ao filme. Olá, aqui é Frank Drebin. A verdade dói, mas dói muito mais andar numa bicicleta sem selim. Oh, como dói! E dói mais ainda quando não se ouve o programa delicioso Jurassic Cast. Então vamos lá, o primeiro bloco não vai ser aquele bloco normal. Já vamos pular pro bloco do Enem, o bloco múltipla escolha. Miotti, explica aí como é que vai rolar o bloco da múltipla escolha. Vão ser 10 perguntas com curiosidade sobre o filme. E você vai responder diretamente no chat pra mim qual a resposta certa. Resposta certa, 10 pontos. Se errar, menos 5. Se não quiser responder, não souber, beleza, não perde nada. Primeira pergunta para todos os candidatos. Qual o nome completo de Doc Brown? Letra A, Emmett Louis Brown. Letra B, Emmett Lathrop Brown. Letra C, Emmett Lowell Brown. Ou letra D, Emmett Lenny Brown. Então, todos responderam. Vamos começar pela Ananda. Ananda, qual foi a sua resposta? Letra B. Pablo. B. E o Digo. C. E a Yasmin? Todos menos o Digo acertaram. Emmett Lathrop Brown. O interessante é que não é falado nos filmes. Sabe onde é que é falado isso? O desenho que teve depois do terceiro filme? Num episódio fala qual é o nome completo dele. Segunda pergunta, vamos lá. Qual o nome do cachorro de Doc Brown de 55? Newton, Einstein, Jules ou Copérnico? Essa também é dada. Essa é fácil, só o pessoal ganhar ponto, hein? Digo, qual a sua resposta? Copérnico. Ananda? Copérnico. Pablo? Copérnico. Yasmin? Todo mundo levou, meu chapa. Não tinha nem como. Vamos lá, terceira pergunta. Qual ator recusou o papel de Marty? Letra A, Ralph Macchio. Letra B, Kevin Bacon. Sempre botam, né, o Kevin Bacon pra tentar fazer essas coisas. Letra C, Eric Stoltz. Stoltz. Perdoe. Letra D, John Cusack. Digo, sua resposta? Ralph Macchio. Pablo? Ralph Macchio. Ananda? Eu chutei C, porque eu não sei. E aí, Yasmin? Ralph Macchio. Cara, ter kid de altura, imagina. Quarta pergunta. Qual a data exata que o raio caiu no relógio da torre? Letra A, 5 de novembro de 55. Letra B, 21 de outubro de 55. Letra C, 26 de outubro de 55. Letra D, 12 de novembro de 55. Ananda, sua resposta? Letra A. Pablo? 12 de novembro de 55. Digo? Eu pus a letra B porque eu esqueci as opções. Qual a resposta, Yasmin? 12 de novembro de 1955. Eu tô reparando numa constante, Miotti. Quando as pessoas chutam, elas falam a letra. Quando a pessoa sabe do que tá falando, ela fala com propriedade. É mesmo. Pergunta, quantas indicações e quantas vitórias teve o primeiro filme no Oscar? Letra A, 4 indicações e 1 vitória. Letra B, 7 indicações e 3 vitórias. Letra C, 2 indicações e 0 vitórias. Ou letra D, 5 indicações, 2 vitórias. Ananda, qual a sua resposta? 5 indicações e... esqueci as vitórias. É a letra D. Digo, não respondeu. E o Pablo? 4 indicações e 1 vitória. E a Yasmin? 4 indicações e 1 vitória. Gente, isso tá muito na frente. Qual categoria o filme venceu o Oscar? Letra A, roteiro original. Letra B, canção. Letra C, som. Ou letra D, efeitos sonoros? Digo, qual a sua resposta? Roteiro original. Ananda? Roteiro original. Pablo? Canção. E aí, Yasmin? Efeitos sonoros. Nossa. Me acertou. Caraca. O mundo é muito injusto, cara. Um filme desse, cara, deve ser só isso. Pois é, também acho. Vamos lá, então. Qual ator recusou o papel de Doc Brown? Letra A, Robert De Niro. Letra B, Sean Connery. Letra C, John Lithgow. Ou letra D, Woody Allen? Digo não sabe. Ananda. John alguma coisa, que eu esqueci o nome dele. Letra C. Pablo. John Lithgow. E Yasmin. Todos que responderam acertaram. Oitava pergunta. Qual o nome da loja que Marty compra o almanac? Letra A, Blast from the Past. B, Back to the Past. C, Souvenirs from the Past. Ou D, nenhuma das respostas anteriores. Digo, qual a sua resposta? Souvenirs from the Past. Ananda? Souvenirs from the Past. Pablo? Blast from the Past. E aí, Yasmin? Blast from the Past. O nome da loja sabe onde é que tá? Na hora que ele tira do saquinho o almanac. Ah, Titica. Que pessoa pra xingar tão fofinhamente. Ai, Titica. Qual a data exata que Doc viaja para o Velho Oeste? Letra A, 3 de fevereiro de 1885. Letra B, 1 de janeiro de 1885. Letra C, 10 de abril de 1885. Ou letra D, 19 de outubro de 1885. Ananda, sua resposta? 1º de janeiro. Digo? Eu falei a opção de abril. E Pablo? 1º de janeiro, 1885. E Yasmin? 1º de janeiro de 1885. Aparece várias vezes essa data na hora que dá a falha lá no circuito do tempo. Última pergunta desse bloco. Quais os nomes dos irmãos do Marty? A, Linda e Mark. B, Beth e Mark. C, Linda e Dave. D, Beth e Dave. Pablo, sua resposta. Letra C. Ananda. Beth e Dave. E o Digo. Linda e Dave. Yasmin. Linda e Dave. Os irmãos adotados, né? Que não parecem nada com ninguém. Miotti, quanto que ficou pra cada um no final desse primeiro bloco? Então, a Ananda tem 25 pontos, o Digo tá com menos 10 e o Pablo tá com 85. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. O segundo bloco é um bloco diferentão. Vão ser frases do filme. Vou falar uma frase. Vocês vão ter que responder pra mim quem fala e em qual filme. Primeira frase. Strickland está na sua cola. Se ele te pegar, serão 4 advertências seguidas. Então, vou começar pelo Digo. Vamos lá. Eu chutei a Lorraine no primeiro filme. Ananda? É a namorada do Marty quando ele tá entrando na escola atrasado. Primeiro de Volta pro Futuro. E o Pablo? É Jennifer no primeiro filme. E Yasmin? É Jennifer no primeiro filme. Ô, oh, Jennifer! Marty, não vai por aí. O Strickland tá na tua cola. Se ele te pegar, serão 4 advertências seguidas. Segunda frase. Seu futuro é o que você quiser fazer. Portanto, faça o bem. Vocês dois. Pablo, qual foi a sua resposta? Doc Brown no terceiro filme. Digo. Eu chutei o Brown no segundo filme. E a Nanda? É, o Dr. Brown no terceiro filme. E a Yasmin? Dr. Brown no terceiro filme. Seu futuro é o que você quiser fazer, portanto faça o bem. Vocês dois. Então, terceira frase. É melhor que eu me dedique a estudar o outro grande mistério do universo, as mulheres. Ananda. É o Dr. Brown no segundo filme. Digo. Dr. Brown no primeiro filme. Pablo. Dr. Brown no segundo filme. E aí, Yasmin? Dr. Brown no segundo filme. É melhor que eu me dedique a estudar o outro grande mistério do universo. As mulheres. Quarta frase. Colete à prova de balas. Grande filme, grande mesmo. Ananda não respondeu. Digo. Acho que é o Bife no segundo filme. Pablo. Bife no segundo filme. Yasmin. Bife no segundo filme. Certíssimo. Na banheira com duas piranhas. Colete à prova de balas. Grande filme. Grande mesmo. Então vamos lá. Quinta frase. Um desses malditos moleques pulou na frente do meu carro. Vem aqui e me ajuda a levá-lo pra dentro de casa. Eita, essa é fácil demais também. Beleza, Diego. É o pai da Lorraine e o Sr. Baines. Eu não lembro o primeiro nome. Qual filme? É, do primeiro. Ananda? É o pai da Lorraine no primeiro filme. Pablo? Pai da Lorraine no primeiro filme. Yasmin? Todo mundo acertou. É, tinha dúvida. Essa aí foi fácil. Ah, vocês falaram no programa do De Volta pro Futuro. Eu ouvi os podcasts também pra poder estudar. Olha só. Gente, que galerinha aplicada. Tô gostando de ver. Um desses malditos moleques pulou na frente do meu carro. Vem aqui, me ajude a levá-lo pra dentro de casa. Sexta frase. Então a gente tem que usar as mãos? Parece brinquedo de bebê. Ah, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Digo. É uma das crianças no H's Café, no segundo filme. Ananda. É o pequeno Eli Wood jogando lá no Café Anos 80, no segundo filme. Pablo. Foi o Elijah Wood no segundo filme. E aí, Yasmin? É o Frodo, que é o Elijah Wood, e o seu coleguinha no segundo filme. Então a gente tem que usar as mãos? Ah, parece brinquedo de bebê. Hã? Vamos lá, sétima frase. Vamos lá, vamos tocar alguma coisa realmente quente. Digo, sua resposta. Ah, eu acho que eu errei. É o Marvin Berry do primeiro filme. Pablo. É, eu acho que é o Marty McFly no primeiro filme. Ananda. Eu acho que é um cara que tá naquela banda que tá tocando no baile Encantamento do Fundo do Mar, primeiro filme. E aí, Yasmin? O Digo disse que errou, mas ele acertou. É o Marvin Berry no primeiro filme. Ananda também acertou, né? Que é o cara da banda. Só o Pablo que não. Ah, vamos lá. Vamos tocar alguma coisa realmente quente. Ó, essa é mole, hein? Dou um segundo pra responder. Só tem um homem que pode me ajudar. Ananda. É o Marty no segundo filme. Pablo. Marty no segundo filme. Diego. É, falei o Marty no terceiro. É o Marty no segundo filme. Só tem um homem que pode me ajudar. Nona e penúltima frase. Se não vier, eu vou caçar você como se caça um pato. E Ananda. É o ancestral do Bife no Velho Oeste, terceiro filme. Diego. Cachorro Louco no terceiro filme. Pablo. Buffer Tannen, terceiro filme. Yasmin. Buffer Tannen, terceiro filme. E se não vier, eu vou caçar você como se caça um pato. E a última, que também é fácil. Eu não seria sua garota nem se tivesse $1 milhão. Pablo. É a Lorraine em 1955, no segundo filme. Digo. Mesma coisa. Lorraine no segundo filme. Ananda. Mesma coisa. A Lorraine no segundo filme. Yasmin. Mesma coisa. A Lorraine no segundo filme. Eu não seria sua garota nem que você tivesse $1 milhão. E aí, Miotti, terminamos mais um bloco. Como ficaram os pontos? Vamos só comparar o primeiro com o segundo, tá? A Nanda tinha 25, agora tem 205. O Digo tinha menos 10, agora tem 70. O Pablo tinha 85, agora tem 255. internet, estou aqui para falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina, tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Agora eu quero ver quem é homem ou mulher. Vamos ver quem tem bolas, quem tem coragem, porque esse é o bloco que nós roubamos o Silvio Santos. Vai funcionar exatamente como funciona, qual é a música. Vou pintar um coraçãozinho e uma borboleta na minha bochecha. Tem 10 trilhas sonoras aqui. Cada um de vocês vai escolher um número de 1 a 10 e pode escolher de 2 a 10 segundos. Se você escolher 2 segundos, você ganha muitos pontos. Se você escolher 10 segundos, você ganha menos pontos. Começar pela Nanda. Ah, meu Deus. Você vai escolher de 1 a 10. Se não souber, passa pro Digo. Se o Digo não souber, passa pro Pablo. A Nanda, qual número você quer? É, número 2. Quanto tempo você quer? 2, 4, 6, 8 ou 10 segundos? 4. Vamos lá, então. Silêncio no auditório. Alguma ideia? Caraca, não faço a menor ideia. Vou passar, deixa eu passar. Digo, quanto tempo você quer de música? 2 segundos. Vamos lá, então. Ó, é música, nome do autor e qual filme ele toca? Primeiro e no segundo filme, não sei, mas vou falar o primeiro. É Back in Time, do Huey Lewis. E aí, Yasmin? Está corretíssimo, meu chapa. Yes! Não sei como. Eu também não. Eu ouvi tanto essa música durante a minha vida que não tem como. O próximo. Beleza, agora é a vez do Digo mesmo. Exatamente. Escolhe aí um número. 4. Quanto tempo? 4 segundos. Silêncio no auditório. E aí? Night Train, primeiro filme. Eu não sei quem canta. Como tem que responder tudo? Ananda? Não faço a menor ideia. Pablo? Bota 2 segundos, então. Night Train, do primeiro filme, e é Marvin Berry e Starlighters. Yasmin? Vale ou não vale, Miotti? Não vale. Não vale, né? Não vale. Porque toca nos 2 filmes, parte 1 e 2. Só pegadinha. Pablo. 1, 2 segundos. Silêncio no auditório. E aí? Pulo. Ananda? 6 segundos. Caraca. Eu até tenho uma ideia, mas eu não vou arriscar, não. Digo, quantos segundos? 2 segundos. Responde tudo. A música é Double Back, da versão rock and roll, né? Do ZZ Top. E no terceiro filme. Yasmin? Acertou tudo, levou tudo. 10 pontos no bolso. É porque essa música só toca na ficha técnica. Acaba com a trilha sonora todo dia bem. Eu adoro essa trilha sonora. Falei uma vez, né? Falei de novo. Ananda de novo, né? Eu vou querer o número 8. Quanto tempo? 8 segundos. Silêncio no auditório. Gente, eu não sei nada de música. Tipo, eu conheço a música, mas eu não sei o nome, eu não sei quem cantou. Você escuta ela, mas não sabe qual é. Passa, pode passar. Vou passar tudo que vier pra mim. Digo. 2 segundos. Vai. A música é Heaven is One Step Away, do Eric Clapton, no primeiro filme. Yasmin. Está correto. Redenção é do Digo, hein? Aham. Tá recuperando todos os pontinhos. Arrasando, deixando os concorrentes no chinelo. Tá um show off, show off. A torcida tá começando a levantar a camiseta. Escolhei outro número. O número 7. 7, quanto tempo? 6. Silêncio no auditório. Ah, que sacanagem. Vai, Diego. Johnny B. Goode, primeiro filme com Marty. Pablo, quanto tempo? Mesma música? Mesma música. Não acertou ele. Não acertei? Não. 2 segundos, então. Vai. Marty McFly e o Starlighters, é o Johnny B. Goode. Toca no primeiro e no segundo filme. Ah, é isso aí. Acredito. Pablo. 7. 4 segundos. Silêncio no auditório. Hey, baby! What a hell? Passo. Nanda. Não faço a menor ideia. Digo. 2 segundos. Hey, baby! A música é The Wallflower, da Etta James. Acho que toca só no primeiro filme. Yasmin? Sim! Rapaz, é um fenômeno. Ah, não, da sua vez. Ai, eu vou querer a 9. 6 segundos. Silêncio no auditório. Que isso, gente? Eu não sei, eu vou passar. Digo, quanto tempo? 2 segundos. Vai. A música é Time Bomb Town, da Lindsay Buckingham, e toca no primeiro filme. Yasmin? Corretíssimo. A single ways to go down. Agora é a vez do Digo, né? 3 por 6 segundos. Silêncio no auditório. Ah, bomba! A música é Earth Angel. Ela tá cantada pelo Marvin Berry and the Star, não sei o quê. No primeiro e no segundo filme. Yasmin? Sim! Mas o... Tá certo. Sim! Era 6. Silêncio no auditório. Eu sei qual é, mas eu não sei o nome. Eu só sei a... Ai, pomba. Eu sei qual filme que passa. Desapego. Pode passar. Vai, Digo. Quanto tempo? 2 segundos. Responda. É Mr. Sandman, Four Aces. Toca no primeiro e no segundo filme. Yasmin? Arrasou. Yeah! Mr. Sandman, bring me a dream. Make her complexion like peaches and cream. Give her two lips like roses and clover. Then tell me that my lonesome nights are over, Sandman. Agora vem do Pablo. 10. Com o tempo? 4 segundos. Silêncio no auditório. Pomba. Não já sabe nada. Power of Love, do primeiro filme, e é o Huey Lewis in the News. Ananda, quanto tempo? Ué, ele, como assim? Ele errou? Putz, eu lembrei. Ah, agora foi. Né? Agora eu tô sentindo muita pressão, peraí. 2 segundos. E aí? Power of Love, do Lewis in the News. Eu acho que ela aparece no primeiro e no segundo filme. Vai essa, primeiro e segundo filme. Digo. Ah, cacete. Fala logo a resposta. Nos 3 filmes, velho. Ninguém Caralho. Acertou. É no primeiro e no terceiro. Mentira. Ah, é porque ele... Ai, titica. Ah, não, tirei até o óculos agora. Gente, é pra vocês verem, internet, que esse jogo é uma caixinha de surpresa. E aí, Miotti? E aí, Miotti? Como é que foi que ficou? No segundo bloco, a Nanda terminou com 205 pontos. Ela continua com 205. O Digo terminou com 70, agora tá com 140. E o Pablo estava com 255, agora tá com 265. Só por causa da regra panos quentes do Miotti de ninguém perder nada, né? Amém. Miotti seja louvado. Porque senão, meu chapa, esse jogo tava todo diferente. Todo diferente. É, esse jogo tinha virado, hein? Se cale aí, porque você foi o primeiro a pedir pra não tirar a boca. Então vamos lá, Miotti, para o último bloco, o bloco legalzinho, que é a pergunta surpresa, que dessa vez, por incrível que pareça, tem a ver com o assunto, né, do programa. No segundo filme, assim que o DeLorean é atingido pelo raio e viaja no tempo para 1885, quantos DeLoreans existem em 1955? Ananda, sua resposta. Nenhum. What? Digo. Tem o do primeiro filme mesmo, original. Tem o do Bife do Futuro, que ele voltou no passado pra entregar o Almanac. Tem o Marty voltando pra pegar o Almanac. E tem o que tá na caverna, que voltou em 1855. Botei três, que é o original do Marty, o que tá enterrado, que tava em 1885, e o que o Doc tá voando, que atinge pelo raio. Eu não sei se nessa hora o do Bife já voltou no tempo ou não, né? Porque aquela hora nunca fala exatamente a hora que ele volta, só que é o mesmo dia. Então eu chuto três. Yasmin, dá a resposta. Na pauta, porque eu não ia saber responder. Na pauta está escrito apenas dois. O do primeiro filme... E o do de 1885 está escondido na caverna, ou mina. Então é isso, internet. O que é que rolou? Todo mundo perdeu. Olha aí. É melhor quando a gente faz as coisas nada a ver. Como ficou o placar, Miotti? O Diego ficou com 115. A Nanda ficou com 180. E o Pablo ficou com 240. Então eu ganhei? Sim! Se a Nanda acertasse... Eu tinha ganhado. Ela te passava. E eu digo, você achou triste no começo, mas quase que vira o jogo. Valeu muito pouco essas da música. Eu tinha que falar mais aí pra eu poder ganhar. Olha aí, só reclama. A gente tá um negócio pra dar as coisas pros outros. Tu não precisa dar nada, dinheiro nenhum. Então é isso, Pablo. Dá um beijo aí pra tua mãe, pra Xuxa, pra mim, pro Miotti. Fala aí o que é que tu quer falar, o momento é teu. Bom, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Além de designer também, que eu trabalho em agência, eu sou dono de uma loja virtual de colecionáveis, que é a Rio Geek Store. Eu estou estudando um pouco com o Miotti pra gente fazer uma parceria de ceder alguns prêmios no futuro. Já cedi até algum, que foi um boneco do rock pro outra edição do programa, né? Qualquer coisa, querendo, vocês podem visitar. A loja é www.riogeekstore. Pode parcelar em 6 vezes sem juros e eu vou prorrogar a promoção de 10% de desconto com o código JurassicCast para outubro agora também. As crianças, mesmo crianças adultas. Arrasou. E vocês, pobres perdedores, querem dizer, querem chorar, querem... Eu não vou chorar, não. Eu tô com raiva de mim mesma, porque eu não segui meu sexto sentido. Eu fiquei com muita raiva, mas enfim. Eu vou mandar um beijo pros meus meninos, que a gente tá montando um site. Futuramente lançaremos alguns programinhas. Então, Marcos, Clayton e Nicolas, beijo pra vocês. E em breve, um podcast sobre cinema falando de filmes indianos aí. Eu espero, vamos torcer. Gente, vai ser o podcast mais... de nicho da podosfera. Eu vou falar de outros também, não vai ser só indiano, calma. Não, tá perdendo a personalidade, cara. Não, só indiano. Só indiano com ator indiano, assim. Vrá, vrá, vrá. E tu, Digo? Eu gostaria de agradecer aí por ter me chamado pro episódio, apesar de eu ter ido, assim, pior, mas foi divertido pra caramba. Eu tenho também um podcast que eu participo com os outros amigos meus, a gente fala... É meio que sobre quadrinhos, mas é pra quadrinho de gente que publica online, né? Que é o Café com HQ. cafécomhq.com. E tem o meu site também, que é o digofreitas.com. Eu faço quadrinhos lá, publico tirinha, etc. Quem quiser conhecer o meu trampo. E um abraço pra todo mundo que gosta da melhor trilogia de todos os tempos. Um beijo, um cheiro e faltam 2 dias. Vamos ver aí o que é que acontece. Vamos ver, né? Se meu skate começa a voar do nada. Né?